Quando perde a razão sob o fluxo das doenças ou dos artifícios da magia. Se, entre broxés, os estoicos, admite que nessas condições não perde a sabedoria, senão no estado de sono, o que é que impede de guardar a felicidade? Pergunta. Pois, em crochê, os estoicos dizem que não perde a felicidade durante seu sonho. Eles não deduzem a duração do sonho do tempo de sua felicidade, pois que dizem que ele é feliz durante toda a vida. Dir-se-á que é então feliz, mas não sábio. Mas, se não se fala mais então da mesma questão, é na suposição em que ele permanece sábio que nós perguntamos se ele é feliz tanto quanto permanece sábio. Seja, disse, ele permanece sábio, sem o sentimento de sua virtude e sem as ações virtuosas, como poderia ser feliz? Se não se sente seu estado de saúde, tem-se contudo a saúde. Se não se sente sua beleza, tem-se pelo menos belo. Se não tem o sentimento de sua sabedoria, ser-se-ia menos sábio? Sim, dir-se-á. Pois a sabedoria implica necessariamente o sentimento e a consciência de si. Eis na sabedoria que age, que se encontra a felicidade. Se o pensamento e a sabedoria fossem qualidades adquiridas, o argumento seria bom. Mas a sabedoria está na substância de um ser ou antes do ser. Este ser não desaparece. Aparece quando o sábio está no estado de sono ou num estado inconsciente qualquer. O ato deste ser é ele mesmo no sábio, e este ato é uma vigília sem sono. O sábio como tal age, pois, mesmo nesse estado, mas essa ação lhe escapa. Não é verdade totalmente, mas uma parte de si mesmo. Em parênteses, atividade vegetativa também existe em nós, mas ela não se estende a todo homem. Nós não percebemos a atividade pela sensação. Se o eu fosse essa atividade, era ele que agiria então. Na realidade, não é por essa atividade, mas uma atividade pensante. Portanto, quando o pensamento age, é nós que agimos. Fecha parênteses, ponto. Outra linha, 10. Esta sensação lhe escapa, sem dúvida, porque ela não se relaciona a um objeto sensível, pois não é senão por intermediário da sensação que pode relacionar-se com a atividade aos objetos intelectuais. Mas por que a inteligência e a alma intelectual não agiriam por si mesmas, pois elas são anteriores à sensação e à impressão que se tem delas? Então, essa é mistério, então, que haja um ato anterior a essa impressão, pois, pela inteligência, pensar é a mesma coisa que existir. A impressão, tendo nela lugar, parece, quando o pensamento se reitera sobre ele mesmo, e quando o ser em ação na vida da alma é, de alguma forma, alguma sorte, reenviado em sentido inverso. Tal imagem no espelho, quando sua superfície polida e brilhante é imóvel, o espelho está lá, uma imagem se produz. Se não há, ou se ele não é imóvel, o objeto que poderia se refletir não está mais atualmente. E é o mesmo na alma, se esta parte de nós mesmos, no qual aparecem os reflexos da razão e da inteligência, não está agitada, esses reflexos são nela visíveis. Então, não somente a inteligência e a razão conhecem, mas, ademais, tem-se como um conhecimento sensível desta ação. Mas se esse espelho se quebra por causa de uma perturbação superveniente na harmonia do corpo, a razão e a inteligência agem sem aí se refletir. E há então um pensamento sem imagem, em parênteses. Ademais, não se poderia conceber que o pensamento é acompanhado da imagem se o pensamento fosse a própria imagem. Fecha-se parênteses, ponto. Podes encontrar, mesmo na vigília, atividades, meditações e ações muito belas que a consciência não acompanha no mesmo momento em que meditamos ou agimos. Assim, aquele que lê não tem necessariamente consciência que lê, sobretudo se lê com atenção. Aquele que age com coragem não tem consciência que age corajosamente, tanto quanto executa seu ato. E há mil outros fatos do mesmo gênero. Eis a tal ponto que a consciência parece enfraquecer os atos que ela acompanha. Todos sós esses atos têm mais pureza, força e vida. Se, no estado de inconsciência, os seres que alcançam, chegam à sabedoria, têm uma vida mais intensa. Esta vida não se dispersa nas sensações e se reúne nela mesma e no mesmo ponto. Outra linha. 11. Mas disse, um tal ser não vive. Sim, ele vive, mas sua felicidade, como sua vida, escapa a nossos adversários. Eles não creem, interrogação. Nós estimamos que eles têm que colocar um ser vivo e sábio antes de perguntar se ele é feliz. Senão depois de haver concordado uma vida diminuída, que é mistério perguntar se pertence a bem viver, se não é o aniquilamento do homem de que se trata a questão da felicidade do homem. E após ter admitido que o sábio tem toda a sua atividade dirigida em si mesmo, não é mistério procurá-la nas manifestações exteriores de sua atividade, nem buscar um objeto para sua vontade nas coisas exteriores. E neles não negam a existência substancial da verdade, da felicidade, desde que eles dizem que as coisas exteriores são objetos da vontade e que o sábio as quer. O sábio quereria bem que todos os homens fossem felizes e que não lhes acontecesse nenhum mal, mas se isso não acontece, ele é, de qualquer forma, feliz. Mas dir-se-á, ele comete uma absurdidade, se ele quer semelhante coisa, pois que é impossível que o mal não exista. Isto mostra, ao menos, que nos concede que ele torna sua vontade para o interior. Outra linha, 12. Mas se pergunta quais são os prazeres de uma tal existência, julgar-se-á que não se encontra nem prazeres da intemperança, nem os prazeres do corpo. Em parênteses, esses prazeres não podem ser nesta vida, eles fazem desaparecer toda a felicidade, fecha parênteses, vírgula. Nem mesmo os excessos da alegria, em parênteses, para que com efeito, fecha parênteses. Mas se vê que os prazeres ligados à presença do bem. Esses prazeres não estão em movimento nem em devir, pois os bens estão lá totalmente, pois o sábio está presente a si mesmo. Seu prazer é, portanto, estável. Esse prazer estável é a serenidade. O sábio é sempre sereno. Ele goza de uma calma e de uma satisfação que não abala nenhum dos pretendidos males, porque é sábio. Se se busca um outro gênero de prazer na vida do sábio, é que já não é mais questão desta vida. Outra linha, 13. Sua atividade não é de modo algum entravada pela fortuna. Ela muda apenas quando muda sua sorte, mas ela é sempre bela, e ela é talvez tão mais bela quanto as circunstâncias são menos favoráveis. Quanto a seus atos de conhecimento, há os que se conformam a cada objeto em particular. São, sem dúvida, aqueles cuja expressão é precedida de uma busca e de um exame. Mas é um supremo objeto da ciência, o bem, que tem sempre com ele e sempre à sua disposição, e o tem mais ainda do que o imaginam aqueles que dizem, eu serei feliz estivesse no touro de Falares, é vão nomear alegre uma tal situação, dir-se-á mil vezes ela não é. Que diz isso com efeito? É o ser imergido no sofrimento, mas não sabe, a parte que sofre é diferente de seu ser que permanece em si mesmo e que terá, tanto quanto lhe resta, uma contemplação indefectível do bem. 14, abre linha, 14, não. O ser humano, em particular o sábio, não é dúplice. A prova é que a alma se separa do corpo e despreza os pretendidos bens corpóreos. É ridículo estimar a felicidade do sábio à medida daquela de um animal. A felicidade consiste em bem viver, e pois bem viver é agir. Não existe senão na alma e não na alma integralmente. Não existe na alma vegetativa, de maneira que por ela atingisse o corpo. Ser feliz não é ter um corpo grande e robusto, não é ademais estar no bom estado dos sentidos, pois os excessos dos sentidos tornam mais pesada a alma e arriscam a arrastar o homem do seu lado. É mistério que, por uma espécie de contrapeso que o tira em sentido inverso para o bem, ele diminui e enfraqueça seu corpo, a fim de mostrar que o homem verdadeiro é bem diferente das coisas exteriores. Que homem que permanece aqui embaixo seja belo e grande, que seja rico e comande a todos os homens. Ele é de uma região inferior e não é mistério que invejar as seduções enganosas que ele aqui encontra. Mas o sábio, que talvez não possui todas essas vantagens, as diminuirá se elas lhe sobrevêm, pois não toma cuidado senão de si mesmo. Ele diminuirá e deixará se refletir por sua negligência as vantagens do corpo. Ele deporá o poder ao velar a sua saúde. Ele não quererá ignorar completamente a doença, ele quererá até fazer a experiência dos sofrimentos. Jovem, ele não os sofreu, ele quererá conhecê-los. Mas chegada à velhice, ele não quererá mais ser perturbado pelas dores ou pelos prazeres, nem por nenhum desses estados agradáveis ou penosos que sente aqui, para não se dirigir sua atenção para o corpo. Ao sofrimento ele oporá o poder que ele adquiriu para lutar contra ele. O prazer, a saúde, a ausência de sofrimento não acrescentarão nada à sua felicidade. Os estados contrários não lhe retirarão nada e não lhe diminuirão, pois os primeiros desses estados não lhe acrescentam nada, como os estados contrários lhe retirariam alguma coisa. Vamos passar para outra faixa.